Paz do Senhor! Um homem já estava preso há 12 anos por ter cometido um crime. Seu bom comportamento durante os 12 anos levou a muitas pessoas a escreverem para o juiz soltá-lo. O juiz confirmou o bom comportamento, mas negou a soltura e o livramento dele, porque ele não mostrava nenhum sinal de arrependimento pelo crime que cometeu. Por que arrependimento é tão importante? Quando eu dou um presente para os meus filhos, se eles não abrirem o presente e usar, eles não tomam posse e não usam. Arrependimento é a mesma coisa. É a chave que abre essa caixa, onde lá dentro está o que nós precisamos. Jesus já morreu por todos, nos deu a salvação e nem todos a possuem, porque não usam do arrependimento para abrir essa caixa e tomar posse desse grande tesouro que nós necessitamos, a vida eterna. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.